autorizado, Oceanair Semtex. É 251, leve táxi, pátio de Alfa, reporte no ponto de espera. Pátio de Alfa, ponto de espera, vai reportar. 6251 na linha de decola, 150 graus, 10 nós. É 251 aos 38, controle 1208, boa viagem. 208, muito grato, boa, 62 chegou não. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251. Xané 6251, bom dia, contato radar, suba nível 360. Para 360, 6251. Direto da Elch, né? 6251. Autorizado. Certo, direto da Elch. 6749, bom dia. Autorizado Guarulhos 340, Coisulo 10, Pistonal 0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120-8, transponder 5475. 6. Segue na Opzolo 10 até Bridge, após Bridge na 16. Na 6251, chame Recife 1251. 1251, chame 6251, grato, bom dia.